Rap nacional, CN Boys. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Invadir no sistema, milhota não trema. Bota a favela que não representa. Deixa o calibre de lado, minha arma é o fado que entra na vila. A epidemia que contagia, becos e alas da periferia. Invadir no sistema, ganhando a mídia, agora tu olha pra nós. Tanto baixo, tem que ter me dou prazer, CN Boys. Eu vou chegar, deixa pra mim, olha só o resultado. Quando o gingado não fica bolado, aqui é a resposta do trampo suado. Deixa eu chegar, precisa de uma mídia. Olha, quem joga a vida é o jogo, por esse motivo eu sou vencedor. Por cima do palco, tocando nas rádios, esse é o resultado, moro. Água mole, pedra dura, tanto bate até que dura. CN pegou o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que dura. CN pegou na rua. Eu vou dizer, trutão, tentar esclarecer. Água mole aqui é nossa, CNP. Pedra dura, tá ligado que é o sistema. Não fraquejamos, graças a Deus roubemos a cena. No bom sentido, sem pagar de bandido. Popstar do rap, um MC iludido. Mas no fim do túnel sempre tem uma luz. Um cara muito bom, o nome dele é Jesus. Pra vencer na vida tem que ser humilde. Se dedicar o tempo sem se render pra elite. Tem que se informar, fazer um trampo bom. Pra vencer a mídia, mano, tem que ter um dom. Capacidade, lealdade e muita persistência. Saber cair, se levantar com inteligência. Fama é muito bom, me diz quem não quer. O camarim pagando nota, rodeado de mulher. Fama é muito bom, mas atrai os inimigos. A inveja mata, escuta aí, parceiro, que eu digo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Escuta o que eu falo, porque não é loucura. Não. Quatro vagabundos, sangue no estilo de rua. Eu sei que a água é frágil, mas prossegue batendo. Perfurando a rocha, sempre mostrando talento. 2004, comecei a rimar. Muitos não levaram fé, mas vão ter que acreditar. Pois eu sou um lutador e não admito falha. Sempre firme e forte, guerrilhando na batalha. Suor não foi em vão, não. Do jeito, né, irmão? Hoje tu liga o rádio e escuta o meu som. Em qualquer estação, veículo de comunicação. A música não vai tocar se não for rap do bom. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. CNP, o som de novo na sua.